Confia no poder, confia no saber. Confia na força onde pode ser. Confia no poder, confia no saber. Confia na força onde pode ser. Esta força é muito simples, todo mundo vê. Mas passa por ela e não procura compreender. Esta força é muito simples, todo mundo vê. Mas passa por ela e não procura compreender. Estamos todos reunidos com a nossa chave na mão. É limpar a mentalidade para entrar neste salão. Salão dourado do nosso pai.